salve se quem puder. Em cenários de cartão postal, nem tudo é bom de ver. Bueiros voam pelos ares, milícias são polícias de plantão. Campo minado, cuidado aonde pisa aí. Como num videogame animado, que não precisa de play. Perigo há por toda parte, fugimos de tudo que não conhecemos.